minha oração. Falo com Cristo grato por esse dia. Lavo o rosto, escovo os dentes, café pra dar energia, inspiração. Busco então as palavras que é tão bom na caixa de som, rap do bom, fazer na trilha, rimador Israel. Fé e estilo que contagia sua vida, minha, nossa vida. Volume alto pra ficar legal e dar o clima. É tão bom fazer o que gosta, viver do que gosta, lembrar de coisas boas e viver coisas novas. Conquistar o que nunca teve no calor, matar a sede. Churrasco com os amigos na sua casa. Oh, futebol, bola na rede, no placar quem vence é a gente. Intensidade em cada minuto, assim que rende. É tão bom fazer feliz pra quem está do seu lado. É bom saber que se sentindo bem estando do seu lado. Mas sem vacilação, poder andar, caminhar de lá pra cá, curtindo a vida, fazendo o som que te faça bailar. É tão bom acordar cedo, agradecer a Deus e louvar Ele que fez você e eu. Mas é tão bom fazer uma rima que a galera anima, que joga a mão pra cima e fala o quê? É minha vez na pista. É tão bom viver, é tão bom cantar. Imagine só você do lado de cá, com paz, amor, carinho, com paz, com ombro, amigo, vivendo longe do perigo, das garras do inimigo. É tão bom estar aqui ouvindo o som do feio estilo. Deus é bom, é disso que eu preciso. É tão bom ver a rapa rimando no improviso, na alegria, sempre no estilo. Se torna destaque do mês, um show ouvi geral cantando o refrão que você fez. Todo mundo balançando, curtindo, pedindo bis. Mas o meu rap diz que é tão bom viver feliz. Já sofri muito na vida, hoje Cristo me faz feliz. Como é bom viver a glória da segunda casa, e ao invés de vergonha, viver a dupla honra. Nada melhor do que sentir a presença de Cristo, algo que só quem viveu sabe bem o que tinha. Amo muito tudo isso. É tão bom viver por isso, onde o cair é do homem e o levantar é de Cristo. É vivendo, aprendendo, buscando conhecimento, alcançando lugares altos, fazendo jus ao talento. Irmão que vem de dentro pra fora, irmão, diz isso é tão bom. E aí ficou da hora. Valeu, é isso aí mesmo, ficou da hora o som de vocês, hein? Bacaninha, dá pra gente curtir mais aí? O que é que tem pra nós aí? O que é que tem pra nós aí? Tô vendo que fez, estilo é um esquema legal e da hora. Vamos que o som não pode parar.